quando o povo de Israel saiu lá do Egito, foi guiado por Moisés, um fiel servo de Deus. Caminharam no deserto, dia e noite, de noite e dia. Deus lhes dava pão e água e eles não agradeciam. Ao chegar ao Mar Vermelho, aquela grande multidão, e Moisés tinha na mão um cajado e sua fé, Deus falou: faça o que eu digo. E então ele ouviu, tocou o cajado na água e o mar logo se abriu. Isso é poder de Deus, isso é poder de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é poder de Deus, isso é poder de Deus, isso é poder de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é poder de Deus. Israel seguiu em frente, uma terra prometida, mas a incredulidade dominava suas vidas. Deus então pesou-lhe as mãos para provar que ele é poder, e os desobedientes começaram a morrer. Eu comparo hoje em dia, assim como antigamente, pois a desobediência está matando muita gente. Deus está pesando as mãos, esse povo não entende, e ninguém se arrepende, muita gente vai morrer. Isso é poder de Deus, isso é poder de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é poder de Deus, isso é poder de Deus, isso é poder de Deus.